construo, não sigo a mesma linha. Costura minha vida com linha forte, não arrebenta estrofe. Não gosto em holofote, de drogas malemorte. Mistérios trazem lixo na cabeça do indeciso. Infinito inferno ridículo, cada compromisso vira um precipício. Sem asas, a terra cava e acha sentido nas raízes. Pra ter respeito aqui, transmitir o bom dizer. A hora vai surgir e aí, idosa MBC. Antes do poder da crítica a função, eu crio meu porão na dimensão daqui. Do vale ao litoral, ao centro, conhecimento cria dos 90 há tempos aqui. Incentivando isso, mostrando esse caminho, descendo a cada hino, alastrando o peso na caixa, disciplinando a lista. Play, conquista o seu estéreo, sintonize na verdade, na frequência da verdade, e nossa sede. Eu vejo o mundo paralelo, na cidade ou litoral, no subúrbio ou na central. Estéreo no estéreo, pela firmeza, repassando a paz aqui em estéreo. Eu vejo o mundo paralelo, na cidade ou litoral, no subúrbio ou na central. Estéreo no estéreo, pela firmeza, repassando a paz aqui em estéreo. A safadeza que controla os planos materiais, a natureza que destrói como se fosse anormais. Só digitais não explicam o mistério da vida, a mistura do belo, o feitiço da pinga reconstitui todos os elos. Função é criticar, absorvendo a cultura, a raiz que planta a essência, conquistando o sagrado. O santo grau tá no sangue, descodifica a palavra. Discípulos são só os raros, o continente atacado, terrorista no estéreo, referência de um mundo articulado por vários. Você é só mais um, original no que faz, sobrevivendo na guerra, não tenha paz, jaz. E certifica a mensagem, o verdadeiro valor, o sentimento, o amor, que confunde a besta, mirabolante estratégia. Mais uma nota em cima da média, ah, suas razões perdidas, diminuindo o ciclo, ah. A colorida forma o elo onde brotou, cresceu estéreo, faço como quero. Partículas no cenário eterno, são como os pingos completando o dia. Peças batidas trazem a harmonia pra quem percorre, recorre ouvidos carentes. Afina a fobe, nossa sete de novo presente. Repente as caixas tá comigo, sentindo que vivo. Teu mito virando medo e o som aqui surgindo. Vacilo vão sendo extintos nos gritos que fica. Atitude na vida pela família que voou com a cabeça erguida. Lado sonora pinga pra vida. Eu vejo o mundo paralelo, na cidade ou litoral, no subúrbio ou na central. Estéreo no estéreo, pela firmeza, repassando a paz aqui em estéreo. Eu vejo o mundo paralelo, na cidade ou litoral, no subúrbio ou na central. Estéreo no estéreo, pela firmeza, repassando a paz aqui em estéreo. É sem comédia que eu dito verso, a mente, equilíbrio, concentração é total. Contra o sistema e todo o mal, função louca até o fim, não peso rap nacional. Trago na mente a verdade, mistura fina, humildade, o verbo trinca na cena. Recruto o povo pra guerra, sem marca, sem sequela, disputo bem com as trevas. O jogo é fera, não é briga, os maluco identifica. E de uma cultura inspira, navega mais um dia. Várias histórias que rima muito além da batida, purificando a minha vida. Do peão com os irmãos, em prol da satisfação, ignorando a truculência, extravasar o coração. Sem acelero, tudo tem seu tempo, a sintonia, na intensidade dos versos, do ritmo da poesia. Leve a vida, cultivando a família, a energia, na natureza, plenitude, a música, a harmonia. Pensa e olhar pro céu, transmuta aqui pro papel. Declaro em versos cravados que a hipocrisia morreu. O mundo em roda e vai disciplina, cê tá ligado. Vai depender, cê vai andar, fica preso aí parado. Eleve o raciocínio, tenha mais pra apresentar. Plante a semente pra depois você poder aproveitar. Eu vou levando, amigo, entenda sem regressão. A ignorância de agir movido pela emoção, compartilhando a paz mesmo que a humanidade acabe. Conhecimento ao universo, conspirando em prol que aqui exale. mistério. Pela firmeza, repassando a paz aqui em estéreo.